Watch guard. Número 3, o ponto espera 18.6, o ajuste 1.12. Então, 3561, no quadrinho equipe de solo, assunto gol livre, retaguarda, tá livre o push. Pode, o gol, tá livre, eu push back, tá 361. Salvador, muito boa noite, gol no 398. Boa noite, gol no 398. Identifique chegada a Mare, voe na proa de Itapa e desça para 2.000 pés, ajuste 1.012. Para 2.000 na proa de Itapa, 0.02, estamos resgatando 3.02. Chama em 19.8. Entre 19.8, Web 5.827. 19.8, 5.827, boa noite. Salvador, boa noite, Web 5827, decolou na escuta. Objeto 5827, boa noite, contato radar, vou ir na proa de Leda, suba para 360. Proa de Leda, 360, 5827. 0, observe o Sam puxando na posição 4, seu ingresso será pela Índia, portão 01, se tiver condições de segurança, está autorizado o Índia. Ok, Índia a gente consegue, é para 01, já. Livre de decolar, vento de 100 graus com 10 nós. Livre mantém o gol no 1.3. Controle o gol no 398. Libera da restrição de 5.000 em Itapa. Está livre da restrição aí na chegada. Gol no 398. Livre das restrições no 398. Decolado 17, chama o controle em 119.8. Controle 19.8, gol no 885, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no 885. No 885, contato radar. Suba para o nível 360 e está autorizada a proa de Leda. 360, voando Leda, gol 1885. 4 Zulu, o código é o 036. Sim, Martinho, já entrei em contato com a ES, já foi confirmado realmente a THG. Solicitei ao AES que retransmita para o centro Recife, que ainda não tinha seu plano. Assim que a gente tiver autorização, paga a cópia do passarelo. Ok, obrigado. Romeo no 3, autorizado a decolar, venda de 100 graus com 10 nós. Alta, tá, muito boa noite, Azul. 4071, sente da tampa. 4071 para Campinas. Pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado 360 Campinas, conforme a rota do plano de voo, decola da 10 direita, da El Leda, após Leda, Bridge. Após Bridge, apesulo 16, BHZ, e após conforme a rota. Controle em 119.8, 5451, o transponder. Autorizado 360 para Campinas, vamos decolar 10, pista direita, da El Leda, Bridge, apesulo 16, BHZ. Isso, confirmado, 19.8, 5451, no transponder. Chama pronto, Azul. Chama lá, obrigado. Para o táxi, está 3561, 84 a bordo, 3 horas e 40, zona comum. O ponto espera 18.612, ajustado, 35.6, tá bem. Detalhe, estamos para esperar o 9.6, 18.6. 19.8. Alô, Salvador. O Ocean é 6201. A gente tem informação também. 6201 para o EJ Guardicóver. Guarda. Salvador, boa noite, gol 1613. 1600 na Goalho. Boa noite, gol no 603, contato radar, subou para o nível 360, saída Goalho. 360, na Goalho, 63. Treinamento F57-5836. 5836, confirme? 5836, 85, treinamento. Autorizado, tinha um táxi. Autorizado, F56. Jet 5827, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 12251. 3325, 251, boa noite, 5827. Alô. Espera pronto, não. 398 está livre, ELF, informe estabilizado. Livre ELF, portanto estabilizado, no 398. 0, 0. Xené, cópia. Qual a cópia, Xené, 6201? 6201 no Rio de Janeiro, autorizado 360, conforme a rota do plano, decolagem no zero direita, da El Leda Bidev, upper 9857, seguro, upper 016 e após conforme. Turno 98, 5460. Autorizado nível 360 para Santos Dumont, decola na Dael, Leda Bidev, após o operador 257 seguro, após o peso 16 e a rota do plano de voo. 198 ao controle, 5460. Chame pronto, 6201. Chamará. Na 10, 885, chama agora Recife 13325 e alterna 1251. Recife 3325, alterna 251, gol 1885, obrigado, boa noite. Boa noite. Vem um decolado aos 23, chama em 198, bom voo. 198, senhor, obrigado, um bom serviço também, tá 3561. Controle de Salvador, boa noite. Tá 3561, Nagoli Ofito, 1700. Boa noite, tá 3561, contato radar, suba para o nível 380. Atenção 380, tá 3561. Saudação, Zé Banaki, tá 3562, tá dando autorização Natal. M62 para Natal autorizado, 370, Pezulu 10. A decolagem da pista 10, esquerda, Fucas e Par. 119.8. Aciona 5465. 362, Natal 370, Pezulu 10, Fucas e Par. A decola da 10, primeira curva esquerda, 198, controle 5465. Correia 362, chamar. Chamará. Direto Gole, 3561. Direto Gole, 3561. Localizador avistando, gol no 398. Gol no 398, torre 186, tomou pouso. 186, obrigado, até daqui a pouco. 370, Apesulo 19, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 1 no 9.8, aciona, aguarde o transporte. Do localizador do X-Ray da Laguna 0. 398, ciente, livre pousão no 0, vento de 100 graus com 10 nós. 7, livre pouso, gol no 398. Transição Frote, controle 1, 19.8. Posição 7. Afirmativo, agora só a confirmação do transponder, já irei pagar. Sim, está 3258. F5836, confirme. 141, Salvador 3 horas. Desculpa, senhor, não tinha suportado aí o contexto que falei. No ponto espera 18.6, ajuste em 12, tá ligado? Sim, verdade. 8.6, F5.6, obrigado. Gostaria do já entrar em contato com o centro, ok? Pra verificar se o plano de voo já recebeu sua notificação. Ainda não tenho sua autorização, ok? Só mais um instante. Ativo, estamos aguardando o 334. Gol no 613, chama agora Recife, frequência 128.8. F5296, chama agora Aracaju, frequência 120.3, tem um bom voo. Confirme para o 5296. 5296 da Trip, chama agora o controle Aracaju, 120.3. 203, obrigado. Para 5466. 5466, 3258. Salvador, F5836, tá no ponto zero. Ciente, observe o pulso do 37 da Gol, pós ali mantém o F5836. Ciente, após o pulso da nave da companhia ali mantém o F5836. veículo está 3662, portão 3, pushback estacionamento. Solo da 3662. Confirme. 3662, solicitou pushback acionamento, portão 3. Autorizado, time tag. Autorizado, time tag. Solo, Salvador, boa noite, gol na 398, livrou na 6. No 398, botão 612, Alpa e Juliette. Alpa e Juliette com 612, na 398. 288, grado, está na 3 Bell. Fala Salvador, azul 4071 para pushback acionamento, está na posição 8. Salvador copiou azul 4071 para pushback acionamento. Autorizado, posição 8, azul, chame taxi. Chamará, obrigado. Decolado aos 3-1, chama em 19-8, bom voo, boa noite. Boa noite, 19-8. Controle, boa noite, Web 5836, decolou 1500, o Caracaju. Web 5836, boa noite, contato radar, suba para o 330. 330, 536. Solo da 3662, 117 a bordo, Fortaleza, 2 horas e 40 de autonomia para o táxi. Ponte espera 18,6, ajuste-me 12, tem livre táxi do 3662. Livre táxi da ponte espera, 486, 3662, obrigado, boa noite. Passarei do cópia. Juazeiro 350, Pendulum 19, decola da pista 10, esquerda, Momo, Frote, 1198-5474. Autorizado para Juazeiro 350, Juazeiro Pendulum 19, decola da pista 10, na saída Momo, transição Frote, controle 1198, transponder 5474, já também está pronto para a pista de treinamento. Passarendo na 14, Iguaçu Estadico, já autorizei o tráfego da Azul, já puxou na verdade. Assim que o Azul iniciar o táxi, eu libero seu puxo. Alô, Salvador, Azul 4071. Acionado 4 horas e 30, 122 a bordo, Fernando Ribeirão, para aqui pro táxi. 7 Alfa, no ponto de espera 386, o azul tá livre e o ajuste é 1012. Juliette Alfa, vou entrar lá quando pulou, 1012, obrigado. Passarido, observando o azul liberando a retaguarda, tá livre, puxa, militar. Salvador, boa noite, o azul 4071, está no ponto de espera na retaguarda do trem. Ciência. Decimal 45. 2545, web 5330. 2 livre, ingresso e decolagem, evento de 100 graus com 12 nós. A linha decola, está 3,5. Após a rolagem do TAN, ali mantém azul 4071. Afirmativa, após a rolagem, o 4071 vai antes. A linha é mais profissional. Sabido, livre até o ponto de espera no zero. Juliette Alfa, 18,6 torre, 1012 o ajuste. Juliette Alfa, ponto de espera no zero, ponto lado 18,6. 1012 o ajuste. Passarido, só retornando aqui. Se, porque isso está acontecendo todo dia, essa questão do passarinho, quase todo dia, na verdade. Então, de repente, uma coordenação com a empresa aí pode melhorar essa... agilizar o tráfego do passarinho, que está acontecendo isso aí. Geralmente, quem está verificando aqui é que há um cancelamento do plano bem mais cedo e após a apresentação da CHG desse plano que foi cancelado, entendeu? Por isso que gera essa confusão. Afirmativo, 3858, só estatinho já libera. Agora o 3858 é o táxi. Hotel 3662, decolado aos 39, chama o controle 119.8, boa noite. 19.8, uma boa noite. Quatro, ciente, após a rolagem do azul ali, mantém. Controle Salvador, Tran 3662, boa noite. Boa noite, 3662, contato radar, suba para o nível 370. Subindo ao 370, 3662. Azul 4071, livre decolar, vento de 100 graus com 11 nós. Livre decolagem, pista 104071. Chame 119.8. 19.8, obrigado, até a próxima. Zero. Zipar, restrito ao 330. Salvador, boa noite, azul 4071, decolado, perfil da Dion. Rote azul 4071, contato radar, vou na pro de Leda e suba para o 360. Leda 360, 4071. Salvador, boa noite, TAM 31952, com informação Tango. 3152, boa noite, vou na Pro de Duna, autorizado ao final ILS, desça para 2012, 98. Duna, desce para 2012, 3152. 386, tem um bom voo, 3250. Mensagem.